Mas é quem está perto da bola. O Pikachu também está ali próximo. Quem sabe o quinto gol do Fortaleza. O Zé Welison tem uma bomba no pé direito. Fábio está preocupado. Tem cinco jogadores ali na barreira. Quem sabe, torcedor, o quinto do Fortaleza. 42,5. Preocupação para o torcedor tricolor do Rio. O torcedor tricolor do Ceará feliz. Partiu Guilherme! Fábio! Fábio pega no canto direito. É escanteio, Maurício. Bateu bem o Guilherme. Firme, forte. Perna direita no canto direito. O Fábio estava bem posicionado e por isso fez a defesa. Bela cobrança do Fortaleza. Melhor ainda a defesa do Fábio. Escanteio para o time do Fortaleza. Pela esquerda, já cobrado. Já cobrado. Vem o Zé Welison para receber. Devolve o lance ali com o time do Fortaleza. Abertura na ponta esquerda. Zé Welison cruzou para a área. Afasta o perigo a defesa. Pikachu recebeu fora da área. Bateu para o gol. Fábio! Que isso? No ângulo direito. Que defesa. Olha que placar mentiroso esses 4-2. Era para ser uns 10-6. Por aí, hein, ô que, Maurício? Que isso, cara. Primeiro, que finalização do Pikachu, né? De fora da área, de perna direita. No ângulo direito do Fábio. Que defesa do Fábio de mão trocada. Olha o Fortaleza de novo. O Fábio tá um negócio absurdo, interminável. Zé Welison domina lá pela esquerda, faz o recuo, trabalha atrás. Bruno Pacheco, mais atrás ainda com o Tite. Lá do meio campo ele chama o goleiro. 44 no Castelão. Fortaleza conquistando 3 pontos importantes. Bola dominada pelo Tinga. Campo de ataque, força o passe. Pikachu de primeira, passe errado. Toma a bola o time do Fluminense. Quem se vira faz o lance é o André. Em uma noite muito ruim, o André trabalha com o Lima de calcanhar para o Keno aqui pela esquerda. 2 do Fortaleza na marcação. Ele passa como quer pelos dois, mas lance errado. Bruno Pacheco recupera, acelera o Fortaleza. Pintou a chance, driblou, não bateu, rolou dentro da área. Vem Fortaleza, Romarinho cruzou para o meio. Olha o gol, salva a zaga! Que isso, gente? Salva a zaga, perdeu o Guilherme, Maurício. Olha, torcedor tricolor, torcedor do Fluminense, é pra mim, depois o Valdir vai, o Valdir é o nosso comentarista, pra mim é de longe a pior partida do Fluminense do ano. E eu nunca vi nesse ano a defesa do Fluminense tão vulnerável. Era pra ter sido de mais de 10. Não, jogada o Romarinho pela esquerda com a tranquilidade em cima do Guga, está completamente perdido, cruzou. O finalização do Guilherme só não entrou porque a zaga do Fluminense salvou em cima da linha. Vai o Fortaleza em busca do quinto. Ó, batido o escanteio, bola dominada pelo Sacha, que entrou mal no jogo. Ele perde a bola. Vem contra-ataque do Fluminense aos 45, acelera o Arias, falta em cima dele. André, nos deu vantagem. O Cano rolou de lado. Diga, Valdir. Um detalhe, concordo inteiramente com o Maurício. O Fábio hoje, o time dele está perdendo de 4-2, mas é o melhor jogador em campo. Alexander rolou de lado para o John Kennedy, que é o melhor do Flu, bateu para o gol. Fernando Miguel defendeu. Maurício. 5 minutos de acréscimo. Recentemente eu vi uma entrevista dos jogadores do Flu, não me lembro, vou pesquisar qual foi, dizendo que o Fernando Diniz, o ponto alto do Fluminense é a defesa. O Fluminense passou vários jogos sem tomar gols e que isso fazia com que o Fluminense tivesse resultados tão positivos como está tendo esse ano. E hoje, foge totalmente a regra desse ano. É, um resultado. O Fortaleza aí matou a saída de bola do Fluminense. O Fluminense é um time que tem muita qualidade. Você tem que começar a marcar lá na frente. Se deixar para marcar do meio campo para trás, você está liquidado. E hoje o Vojvoda deu um nó no Fernando Diniz. O Fluminense, até o início da semana, ele tinha 60% dos jogos sem sofrer gols. 60%, quando depois venceu por 2-0 o Atlético Paranaense, 60% dos jogos sem sofrer gols. É impressionante tomar 4, né, numa partida só. E sendo pouco ainda por cima. É verdade. Domina a bola o Fluminense pela esquerda. Quem tá com a posse de bola é o Keno. Entrou Isaac no Fluminense. Saiu o Lelê. Saiu o Lelê, que não foi bem, não fez um bom jogo. Bola com Paulo Henrique Ganso na meia direita. Ele trabalha curtinha com o Nino. Tá na intermediária, tentando diminuir o Fluminense nessa reta final. 47. Passe errado do Ganso. Recupera o Zé Welison. Lançou Guilherme. Vai marcar. Cara a cara com o Fábio. É ele o Fábio. Passou pelo Fábio, segurou, bateu, perdeu! É inacreditável. Não pode ser um jogador profissional perdendo um gol como esse. Cara a cara é preciosismo demais. É um absurdo, hein, Maurício? É inacreditável. Eu não sei o que é mais inacreditável. O Fluminense ser dominado, ser Não foi goleado ainda por um milagre, né? O milagre pode se chamar Fábio, talvez. Ou o Guilherme perder esse gol, porque ele entra sozinho, cara a cara com o Fábio. Ele pode tocar pro lado, pro Pikachu. Ele para, tenta driblar o Fábio e aí chuta. E o Fábio faz a defesa caído, com a mão direita, no chão. E a bola vai para escanteio. Esse jogo é inacreditável. É um jogo que, para mim, entra para a história, hein? Eu acho que o Fluminense tem que agradecer, levantar as mãos pro céu por ter o Fábio. Vem o Pikachu dentro da área, acabou vacilando, perdeu. Ô Valdir, é um jogo que o Fernando Diniz tem que colocar lá na tela pros jogadores assistirem e nunca mais repetirem. É. Olha, tudo bem, o Fluminense jogou mal, mas tem que dar mérito pro Fortaleza. Existe um detalhe que algumas pessoas... quando um time grande, de tradição, que tem um grande time, perde... ele jogou mal, não. Hoje jogou mal porque o Fortaleza obrigou o Fluminense a jogar mal. O mérito do Fortaleza, olha, se fosse os 8, como o Flamengo deu no Maringá, não seria nenhum absurdo hoje. Que massacre... tático, um massacre tático e técnico, porque o Fluminense desarrumou totalmente. O que o Fernando Diniz fez hoje, ele não levou uma goleada histórica, ele tem que chegar em casa agradecer a Deus, porque era para levar uma goleada para ficar marcada no currículo dele. Concordo contigo, Valdir. Vem o Fluminense pela esquerda com o Keno, encosta ali, pede o menino Isaac. Keno balança o corpo, passou pelo adversário, não deu para levar pro fundo, rolou dentro da área pro Arias, saiu agora da área, tocou, tabelou, invadiu, pode marcar, não bateu, rolou pro Isaac, deu o drible, linha de fundo, pode ser, cruzou para trás, corta a zaga. Bruno Pacheco afasta, escanteio, Maurício. O Fluminense tentando diminuir nesse finalzinho, né, no último minuto. A festa vai ser longa hoje na praia de Iracema. Valdir conhece bem. É, meu amigo, Fortaleza vencendo. André cruzou para a área, afasta Bruno Pacheco, 49,5, vamos até 50. O Fortaleza ainda tinha a chance de mais um contra-ataque, só que o Guilherme entrou muito, bota muito mal nisso. Vem a bola com o time do Fluminense pela esquerda, Keno invadiu a área, cruzou para trás, chega bem ali o Brites para cortar, afasta a defesa do Fortaleza, que tenta o contra-ataque com o Pikachu. Ele bota na frente para o Guilherme. Guilherme tentou o lançamento para o Hércules, chega primeiro o Nino, afasta e sai jogando com o Lima, dois na marcação, se perder complica, hein? Vai acabar o jogo, vai apitar o Klaus, vai apitar o fim do jogo, Klaus, apita Klaus, fim de jogo. Pro Fortaleza, 2 pro Fluminense, Maurício Costa. É, torcedor tricolor, e vou falar pra você, o Baldinho vai comentar, ficou barato para o Fluminense. Cano, cumprimento Fernando Miguel, foram companheiros de equipe na época do Vasco da Gama, né? O Cano passou em branco hoje e o Fortaleza poderia ter saído, como vocês já disseram, com uma goleada histórica hoje do Castelão. Tamanho, uma quantidade absurda de gols perdidos e de defesas impressionantes do Fábio no primeiro e no segundo tempo, durante toda a partida. Próximo jogo do Fortaleza, que venceu hoje o Fluminense. Fortaleza, por enquanto, líder do campeonato. Daqui a pouco o Bruno Mendes atualiza. Fortaleza, quinta-feira, no Castelão, dia 4, às 9 horas da noite, joga contra o Estudiantes de Mérida pelo Grupo H da Sul-Americana. Fortaleza, que é líder do Grupo H da Sul-Americana, com 100% de aproveitamento, 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. Então, ele pode fechar essa primeira parte com 100% de aproveitamento, igual ao Fluminense. Só que o Fluminense na Libertadores, que vai pegar o River Plate no Maracanã, na terça-feira, também com 100% de aproveitamento e líder do seu grupo na Libertadores da América. No outro fim de semana, as duas equipes voltam ao Campeonato Brasileiro. O Fluminense enfrenta o Vasco no Maracanã, não vai ser 50% de visão de torcida, manda do Fluminense. O Fluminense optou por botar 90% de torcida tricolor, 10% de torcedores do Maracanã. Esse jogo é 9 horas da noite, sábado, no Maracanã, enquanto Fortaleza vai até São Paulo na segunda-feira para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. Bom jogo, belo jogo, grande vitória do Fortaleza, 2 a 1 foi no primeiro tempo, 4 a 2, placar final. O Fortaleza vence para comandar o fim desse show de bola nacional. Vou voltar para ele, que é o de todas as redes. Não estou acreditando. André Marques. Valeu, Maurício Costa. É hora de informação. São exatamente 6:30 da noite, 6:31 virou agora. Tá chegando o plantão da Nacional. E aí, Brunão? Vamos lá, Série A do Campeonato Brasileiro, terceira rodada. Além de Fortaleza 4, Fluminense 2, jogo encerrado no Couto Pereira. Curitiba 1, São Paulo também 1. Bola rolando no Allianz Parque. 30 segundos de jogo, Palmeiras e Corinthians 0-0. Bola rolando também no Anabia Bichedi para Bragantino e Cruzeiro 0-0. Daqui a pouquinho a bola rola na Vila Famosa para Santos e América Mineiro. 9 da noite tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Mirassol venceu o Sampaio Corrêa em São Luís do Maranhão por 3-1. O Botafogo vai vencendo, o Botafogo de Ribeirão Preto vai vencendo o CRB por 1-0. Em Chapecó, a Ponte Preta vai vencendo a Chapecoense por 1-0. Tombense e Atlético Goianiense empatam em 0-0. Lembrando que na Fórmula 1 tivemos a corrida sprint e a vitória foi do mexicano da RBR Sérgio Pérez. Em segundo chegou o monegasco da Ferrari Charles Leclerc. Em terceiro, o holandês da RBR, o Max Verstappen. Amanhã teremos a corrida principal, largada 8 da manhã do Grande Prêmio do Azerbaijão. Em primeiro vai largar o monegasco da Ferrari Charles Leclerc. Em segundo, o Max Verstappen da Holanda, da RBR. Em terceiro, o mexicano da RBR, o Sérgio Pérez. O Atlético Goianiense na Série B, nesse momento, faz 1-0 no Tombense, abrindo aí também. A Ponte Preta faz o segundo gol na Chapecoense. E bola rolando na Vila Belmiro para Santos e América Mineiro. Estarei com o Valdir aqui acompanhando esse derby paulista, viu, Andrezão? Tá combinado, Bruno Mendes. E agora é hora de opinião, 6:33. Tá chegando o comentarista que sabe o que diz. E aí, Valdir? Que massacre do time do Fortaleza hoje. O Fluminense fez uma partida ruim, foi. Mas o mérito foi do Fortaleza. O Fernando Diniz tem que avalizar bastante esse jogo, porque esse jogo era para manchar o currículo, né? Ficar na história dele, ter perdido de 8-2, 7-2, porque o Fortaleza jogou hoje e o espaço que ele deu no segundo tempo, abriu o time de vez, e o problema começou logo no início, porque o Fábio fez 4 grandes defesas, mas aos 31 minutos, o Fortaleza fez 1-0. O gol do Thiago Galhardo. Thiago Galhardo tem a camisa número. Ele tem a camisa número 20. Camisa 91. Thiago Galhardo, aos 32 minutos, fez Fortaleza 1, Fluminense 0 e o André Marques na rua 5. E vem de novo Fortaleza. Bola nas costas da zaga. Moisés bateu cruzado. Fábio soltou Galhardo. Uma chance atrás da outra, o Fábio salvando, nessa ele deu rebote, no tiro cruzado do Moisés, o Fábio soltou, Thiago Galhardo empurra para o fundo do gol, abre o marcador, o Fortaleza, o Leão do Pici aos 31, primeiro tempo de jogo, aberta a contagem no Castelão, Galhardo 91, escreve no placar da Nacional. Nacional. Fortaleza 1, Fluminense 0. 1-0 com 31 minutos, Samuel falou. O Cruzeiro abre o placar com 2 minutos de jogo lá na Via Bichedi. Ramiro, agora Bragantino 0. Cruzeiro 1, uma retificação, gol da Ponte Preta foi anulado. Então segue Ponte Preta vencendo a Chapecoense por 1-0, Valdir. Valeu, meu amigo Bruno Mendes. 3 minutos depois, o Moisés pegou uma bola do campo de defesa do time do Fortaleza, invadiu a área, passou de passagem por 3 e de bico bateu sem chance para o goleiro da equipe do Fluminense, o Fábio. 34 minutos, Moisés 21, Fortaleza 2-0. E o André Marques contou assim. André Marques. Jogo aéreo é complicado. Vem o Lima, partiu, levantou para a área, subiu, a defesa afastou. Rebote inteirinho do Flu, domina o André na intermediária. Vai perder a bola, hein? Se perder, complica. Perdeu! Moisés recupera a bola, arranca o Fortaleza. Pode ser o segundo, tá passando o Galhardo. Moisés botou na frente, vai marcar, bateu, acertou! Moisés foi sozinho, correu o campo inteiro, não teve jeito, não deu a bola para ninguém, bateu na saída do Fábio, amplia o Fortaleza, o leão do piscina, o Castelão, quem manda é o Fortaleza, agora no placar da Nacional. Nacional. Moisés, camisa 21, Fortaleza 2, Fluminense 0. No finalzinho do primeiro tempo, Fortaleza tinha perdido um caminhão de gols, o Fábio tinha feito pelo menos 5 grandes defesas e o Fluminense deu uma respirada. Fez um gol, inteligência do Alan, bem posicionado, um bate-rebate na zaga do Fortaleza e o Alan diminuiu e botou o Fluminense no jogo. 46 minutos do primeiro tempo, Fluminense diminui. Alan, 40, camisa número 18 e o André Marques na rua sim. Autoriza o árbitro, partiu Lima, vem lançamento para a grande área, o camisa 45 olhou para a área, preferiu cobrar atrás, a rola para o Alexander, Alexander com Pirani, agora sim cruzou para a área, ela está viva, vai marcar o Flu dentro da área, alô! Desconta o Flu para voltar pro jogo. Num bate-rebate danado dentro da grande área. O Pirani cruzou. Ela passou por todo mundo. Ficou ali dividido. Alan, condição legal. Tirou do goleiro Fernando Miguel. Empurra pro fundo do gol aos 46. 46, primeiro tempo no Castelão. Diminui o Fusão. Alan, camisa 18. Escreve no placar da Nacional. Fortaleza 2, Fluminense 1. 2-1 terminava o primeiro tempo e no intervalo o Fernando Diniz fez duas mexidas. Ele tirou o Gabriel Pirani, botou o Paulo Henrique Ganso e tirou também o Alan, botou o Arias. E com um minuto do segundo tempo, o Moisés perdeu a crise.